Alfa Eco, livre decolagem, pista 17, o vento no 20 graus, 8 mais. Vai comer o Alfa, prossiga. Direcionar, chama para decolagem, vai comer o Alfa. Fox decolou às 36, controle 1935, a boa viagem. 1935, Alfa Fox. Voo 659, estimado de mais 2 minutos para decolar, de aeronave que decolou da pista ao Tiriá, com perfil de subida completante. Tec, 659. Stop radar decolar, suba via Momo para o 280. Via Momo para o 280, Alfa Fox. O livre decolagem de 57, o vento no 10 graus, 9 mais. Copiei, Michael Melco, pronto a decolagem? Decola na vertical da EMA 110 com 10, reporta fora do solo, Michael Melco. Direto Quebec, Kilo, ao 37, pro outro farol, quando lá transfere controle 1935, outro. Quando no farol, 1935, controle, Direto Quebec, Kilo, graças. 1659, livre decolagem, pista 10, o vento 1 no 0 graus, 109. Livre decolagem a 10, 1659. Boa tarde, tá 3217, ponto 010, pronto. 3217, mantenha. E aí, aguarde o funcionário. Tá fora do solo, Michael Mel. Michael Mel, ok, a engenharia tá livre aí. Alfa, fora do solo, ao 32. Tem condição de agilizar o cruzamento do chão? Positivo, agilizar o cruzamento aqui, comprou essa prova. Então, comprou da 17, agiliza o cruzamento, Michael Mel. A gente não. Salvador, 6255, mobilizou. 6255, 1011 no ajuste, continua a aproximação, reporte baixado, chegada. Passada? 1910, em Samaná, farol da Barra, cidade que é bem quilo. Como tração suicida, ajuda a sinal da 1-0-1-3, aproximação. Aproximadamente uma milha da tração suicida. 1959, decolou ao 39.0035, Goiânia. 39, chamando 119-35, ciente. Controle Salvador, gol 1659 na sua escuta. 9, constato radar na decolagem, subiu motel 360, prosseguir com fono autorizado na fila da EL. 360, direto da EL, grato, gol 1659. Livro 1-0, Romeu Alves. Edmike, Romeu Alves. Miranda 255, vamos atrás, já chegou o final do avião, estamos à direita agora, mantendo canto espécie, passando para o ProSul, não interferindo. Entre bolso, piso no avião, 130 graus, 8 nós, avião. 6255, desloca o tráfego. Confirmando livre pouso, né? Afirmo. Aciona 5453, coteja. Vamos lá, transfere o controle 1935, até o regresso. 1935, até o regresso. 3297, visual com a venha para final. Tem ativa. Após o mesmo, a linha mantém, cabeceira 1-0. Após a venha, a linha mantém, 3297. Funcionamento. Vai para lá. Paulo Gol, 969, para táxi, 184-1343, Galeão. Bruno 84 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 19, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, 1011, grado West. Vá Mike, Rondo Alfa. No 10, corredor Axé, tome no farol da barra. Vá no farol da barra, o mais comprado. Ao pé com o Fox, vou direto barreira. Direto barreira, graças a Deus. Mike Home Alpha, como tráfego à frente, mantendo meu 10, Charlie 182, mesmo rumo, mantendo o litoral sul de Salvador no corredor Axé. Fique atento ao mesmo. Quais são as intenções do voo, Michael Knoll? Sobre voo, sobre ele, era aqui, Michael Knoll. Pista 10, 120, com 7. Tive decolagem pista 10, 32, 17. Papá Juliette, Juliette Tango, prossiga. Paulo Salvador, gol no 620. Autorização de tráfego Recife, está na 04. Com destino para Salvador, acione transponder, modo, posição normal. Alfa Tiago. Acione posição normal do transponder Alpha Charlie. A 3217 circulou de 44 com 3935 a boa viagem. Está 3217, obrigado. Sossega visual para Vera Cruz. Sequência livre 2345. Chamei no retorno. Informe o tráfego do Mike Home Alpha, um helicóptero decolado de Salvador, com sobrevoo na ilha de Vera Cruz. Fica atento ao tráfego. O Venturi 2 está seguindo a sua retaguarda. Michael no Alpha. Sequência livre 2345 a partir de agora para coordenar com o mesmo Michael no Alpha. Na 6255, seu portão acabou de ser alterado, agora é o 10. 10, portão. Muito obrigado, 6255. Colagem, suba e mantenha o nível de voo 360, saída dela, após 2000 roletas. Ok, da 300, não direto Leda, acendendo ao 360, Santa 3217. Do voo local, com voo no circuito 10 e toque arremetida, 1.500 pés, decolada 10 curva esquerda, torre 1.95, aciona 5440, coteja. Aí, boa tarde, 1.9, boa espera, Nero, pronto. 1.9, Nero, e mantenha 7090. E mantenha 10, voo 1.9. Colado de Salvador. Pessoas a bordo? Então, o transponder alocado? Eu sou 020254. Ah, se chama Torre 1, intenção 95, bom voo. E sobrevoo de Feira de Santana para Salvador, vou direto para a rotatória. Forma ingressando na CTR em Salvador a 20 milhas. A 37, contato radar na decolagem, se mantém 240, saída da El. O 1659, chama o centro Recife, as frequências 251, alterna 33, decimal 25. 513325, boa. Azul 6918, vai atingir 5000. Gente, isso é para 2000 pés. Voltímetro em Salvador 1091, livre ali a secção para 10, chão estabilizado no curso do localizador. Azul 6998. 2000, reportar estabilizado, 6998. Controle Salvador, 3190, informação PA. 390, acendo indicação desse mantendo de voo 050, autorizado a chegar a mais. 050, 3190. Siga o hotel de Lefé. 9, livre decolagem 10, 120 graus, 79. Livre decolagem 10, voo 9 menor. Gente, hotel de Lefé, mantenha-se em Brasil visuais, 1.500 pés, direto para o de Itapuã, informe ingressando a CTR, hotel de Lefé. Romeu Alfa, Eco Fox, agora o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 25, decimal 45. Autonomia de 3 horas e 43, está na Recife. 111 a bordo, altímetro 1091, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 1, no 8, decimal 95, bom voo. 1295, boa. Gente, 1960. Final 1960, vou direto Coral. 6327. Ah, entendi. Eu sou autorizado direto Coral e autorizado 60, 6327. Correto. Controle gol 1169. Gol 1169. Dato radar na decolagem, subiu até 320, saída da EL. Da EL, monte lá, subindo 320, 1169. Controle, está 3190, poderia voar não? Aguarde. Saída Pucca, transição Aracaju, decola da 10 curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5454, coteja. 370, da Frevo Pucará, Aracaju, decola da 10 curva esquerda, 1935, 5454, responde, 1920. Seja antes correto, para o inspecionamento. Camará. O 1969 solicita direto Módica. O 1969, inicialmente vou direto Leda. Direto Leda. Salvador, Bruno 966, pronto, ponte espera da 10. Meia meia, boa tarde, ali mantém, capiteiro 10. Boa tarde, ali mantém. Salvador, boa tarde, 4206 da Azul. Passou 210, 170 restrito. 4206. Indicação desse montanha de voo 060, chegando Mari. 060 Mari, 4206. Vindo recito 320. Ok, dá presente direto Zadina, recito ao 320, 3217. Correto, chame agora Recife 251, alternativa 33-25. 3227, obrigado. Salvador, passa no meu avião, então, e para a descida. Opa, Tango Fox, Romeo Golf. Serviço radar terminada, 64 milhas no Nordeste de Salvador, mantém 150. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Opa, Tango Fox, Romeo Golf. Azul 6918, passou o externo. 998, vai de aproximação direta e chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 895, boa tarde. Boa tarde, Azul 6918. O Azul 6918, ajuste 90 no 1, check 3, quando autorizado, piste 90, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, Azul 6918. Bolo 966, decolou 54, 1935, boa viagem. 1935, boa. Salvador, boa tarde, Bolo 966, passando 1500 pés, na saída Pucas de Par. 966, contrato radar na decolagem, subimos até a 370C da Pucca. 370 na Pucca. Controle Salvador, Papa Romeo, Delta, 1024, 1500 pés, Monte de Alto, descida para o Farol de Salvador. Delta, desça para 500 pés, ou entra em Salvador, no 01, encomendo através do Parque do Açú. Qual outra informação? Qual foi? para 500 pés, altímetro em Salvador, 1-0-9, na torre LF Serra. Para fute de estacionamento, na 014. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chamará. Ao no 6220. Direita no 211, pessoal. 211, menor 18. Zero Golf Oscar, mantenha-se em regra de voo visual 035, ingresso via corredores, informe descida. Livre LF, taxi para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador, da 3190. Ono 69, chama o centro Recife, as frequências 25, Ono, alternativa 33, decimal 25. 25, Ono, 33, 25, Ono, Ono, 69, buenas. Ono, 327, mantém inicialmente Ono, 60, serviço está encerrado, 5-0-6-2. De Salvador, chame o controle Léo, frequência 1-2-0-1. 60, vai manter, vai chamar Léo 2-0-1, boa. José de Serra, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 1 no 8, decimal 9-5. Tivete tango ciente. Foi como um da rotatória. Acione normal Alfa Tiano 0254. Informe a 10 milhas de Salvador. Confirmando sua altitude 500 pés. Entre os pés, última em Salvador no 09. Salvador, passarei 2231, pushback, acionamento na 14. Altimetro em Salvador, 1-0-1, guarda final IRS. 3011, guarda IRS. Boa noite, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette, portão 9, 691. Solo 1620 para táxi, 171 a bordo, lanterna Natal, 6 horas e 10 de autonomia. 171 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1, noite só 95, com voo. Índia Márcio, o ponto espera 1895, obrigado, tchau. 2 no transponder, Mike Matapá, aguarde autorização de tráfego. Suba inicialmente e mantenha 1 no 45, regras de voo visual. Oi, Salvador, Papa Romeo, Terra, Juliette Serra, vertical, farol de Zafão. Hotel Juliette Serra, mantém a vertical de Itaquera. Mantendo a vertical de Itaquera. Recife 2685, alterna 2545. Confirma a informação para o Golo 966? Confirmo. Chame o centro Recife 2685, alternativa 2545. 2685-2545, você daqui a pouco, Golo 966. Estabilizado, 390. 390, complete aproximação. Ele é assim, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 2953-390. 1000 pés, livre ele é assim, chame estabilizado no localizador. 2000, autorizado ele é assim, Patango Mike, Mike Papá, aprovado 340, prossiga conforme plano de voo. 340 aprovado, só que você pode ir para o próximo. Guarde. Super 4, contato radar. A 3 milhas da posição Conde, mantém 160, inicialmente para o de Salvador, aguarde por novas instruções. Zero, vento no 40 graus, 7 anos. Está embaixo, provado, autorizado o pouso, está 3190. Sem que a gente aeronave, autorizado, chamará para o táxi, torcerei 2231. Quatro, voe direto, coral. 04, voe direto, coral. Autorizado cruzar a da Almadeira retaguarda aeronave é, para uma base pela direita, 17, reporte na curva, baixar de chegada. Reportar na curva, 17, baixar de chegada, hotel Juliette Serra. Tá? O meu, corrijo, papapá, mas Juliette Leitão. Estou na curva. Sua posição? Acione 0254, posição normal, informe a 10 milhas de Salvador, está no setor norte? Papatango, Mike, Mike, papá, chama agora o centro Recife, as frequências 2085, alternativa 2545. A bordo, 5h40, alterna Brasília. 4206. 4206, complete aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1 no 8, 6 9 5. 2 9 5. Já avistado, ajuste no 0 no 1, autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento no 30 graus, 7 9. Autorizado pouso pairado na cabeceira 17, ciência das condições, hotel 620, ao alinhar, livre decolagem, pista 90, vento 120 graus, 7 nós. Ao alinhar, livre decolagem, 620, graças. 2 Salvador, 4206 da Azul, final 6 milhas, estabilizado no ILS, visual. Tem um tráfego no TICAS aqui na final, 5 milhas. Afirmando 4206, ajuste 901, a sua esquerda, um helicóptero Alfa Serra 65, pousando pairado na cabeceira auxiliar, não vai ter perigo a sua aproximação. Continue aguardando o pista livre. Gente, aguardando. 869, assina a indicação desse mantém o nível de voo 040, autorizado a chegada bom. Chegada bom, senhor Patrícia. Meu bravo Alfa Tango, identificação, autorizada a chegada a Marechal no ponto ideal de descida. Zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado, 120 com 2. Boa, no 620, decolou aos 33, 1935, boa viagem. 1935, boa. Flores Salvador, boa tarde, voo no 620, cruzando 1400. Boa, no 620. Se mantenha o nível 370, voe direto Jamo. 370 acende, direto Jambo, no 620. Pete Alexandre já avisou algum campo? Ele é negativo, se é autorizado, o Juliette e Juliette Tango vai fazer 2 minutos apenas sobrevoo nas proximidades de São Cristóvão. Gente, em virtude do sobrevoo ser muito próximo da final da 1-0, deverá transferir para a torre para efetuar o sobrevoo. Informe quando visou algum campo. Direito no 211, só. Boa. A cidade Juliette, tá? 3190. Gente, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, para o 5. Solo, boa, 4206 livrou na foto. Confirme para o solo? Azul, 4206 livrou na foto. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, até a Juliette. Já avisou algum campo? Bravo, Alfa Tango, desça para o 050. O Juliette Letango agora já avisou. Juliette Letango. Chama a torre Salvador em 18, desse 995. 1895, tá bom, obrigado. Juliette Letango. Juliette Letango, prossiga. O Juliette Letango vai fazer aproximadamente 2 minutos apenas de sobrevoo aqui nas proximidades de São Cristóvão e posteriormente pouso no aeródromo. Gente, reporte quando finalizado sobrevoo o Juliette Letango. Reporta nada, Tango. 4-4. Saída da Euler, da Mótica, decola da 1-0, curva à direita, controle 1-35, aciona 5-5-0-6, ou seja... após a decolagem de curva direita, contato Zero, saída MOL, 2231, e fala assim, ó, que não será possível cruzar o FL-110 até 15 milhas de Salvador, 2231. Gente, mantenha 3 mil até 25 milhas, 2231. 3 mil até 25 milhas, passaria o 2231. A bordo, altímetro no 091, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no ITC 195, bom voo. Índia Alfa, 295, Torre, bom dia, 6314. Do 4206, observando o chinês saindo do pátio, segue via Juliette, portão 1. Gente, guarda o avião, portão 1. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 7 nós. Zero, decolar, pista 130, vento 63, por favor. No 620, chame agora o centro Recife, 2685, alternativa 25, decimal 45. 2545, no 620, grato. Menor, isso para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1011. Vamos tráfego, posição de 10 horas, 14 milhas, 1 noroeste, mantendo 3 mil pés, equipamento Alfa Tango 72. Vamos atingir e mantenha 4 mil. Atingir, vai manter 4 mil, agora não vai para nós. Série 2231, mantenha 3 mil pés, tráfego 1 para 2 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, descendo para 4 mil pés, equipamento é um Boeing 737-0800. Gente, mantendo 3 mil pés, passaria o 2231. 5501 está autorizado o cruzamento na Delta Chano Solo, 211. Autorizado cruzamento na Delta Chano Solo, 211. 9314, decolou 815, 1965, 11. 1935, uma boa. 62, 63, no quadro, Fernando. Controle de Salvador. Boa tarde, 6364, vai passando 1.600 pés na Momo. 6364, contato radar na decolagem, sube mantém o 340, C da Momo. Solo o Nipus 01 na Delta para a passada do Cidade. Taxi via Delta Alfa Juliette, pátio, India Alfa novamente, no ponto de espera da torre 1-1-8, só 9-5, bom voo. Relativo Alfa, segue na Alfa, pátio India Juliette, no ponto de espera chama 2-4-5. Salvador, Mike, Bravo Romeu. Prossiga. Último regresso Salvador, no 0-1, chama estabilizado no localizador. 1869, livre Lieto, separa 2.000 pés, chama estabilizada no localizador. Chama para 2.000, chama estabilizado. 9355, na escuta. 1960, pra gente ver a coordenada direto do Barreiro, senhor, passarei 2231. Aguarde. Aguardo, grato. Para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0-1. Juliette Le Tango. Prossiga. Finalizou o sobrevoo, já está visual com a cabeceira 17. Gente, após o pouso é qual pátio? O 4. Prossegue, canal 97, já pode na curta. Rodando na curta, Tango. Desde o 4, foi código. Minha 3 no 4, livre para hoje, código. Olimpo 01, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Sim. Então, agilizando manobras ali em decola de imediato, vento 120 graus, 7 nós, Olimpo 01. Juliette, Juliette, Tango avistado, autorizado pouso pairado, cabeceiro 97, o vento 120 graus, 7 nós. Tem mantido, vamos aproximando para o 97, Tango. Desenvolvo visual, direto rotatória, seguida para 1.510, o altímetro em Salvador, 1.01. Frequência, 1869? 869, Bravo, Alfa Tango, livre LS, repara no zero, desça para 2 mil pés, altimetro em Salvador, 1-0, 1-1, fico estabilizado. Livre LS, vai para 2 mil pés, 1-0, 1-1, chamará estabilizado, bravo, Alfa Tango. Não interfere essa aproximação, continua aguardando o fiscalismo. Guardando o fiscalismo, boa noite, menor. Juliette Santos, seu solo 2-0, para o pátio 4, fundo estacionado, frequência livre, boa tarde. Autorizado reboque inicialmente até através do portão 8. Pensa e reposta através norte da torre. Iniciando curva esquerda, reposta através norte, lento. Através do número 8? Afirmo. Copiado, Max Bravo Romeu. 1869, ajuste na 0 no 1, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 2 0 graus, 7 9. Livre pouso, dono 869. É 314, chama agora Recife, 2685, alternativa 25, decimal 45. Recife 2085, secundário 2545, 6364, por favor. Os dois pedágios, ok? Entre o pedágio do CIA e o outro pedágio do Comassari. Gente, nenhum tráfego vai informar, é a porta retornando, Nip Peron. Peron. 2231? Seria pro ideal para barreiras? Aguarde, 2231. É 299, passarela 2231. Gente. Siga quem chamou o carro. Quem chamou a tua aí? Hoje está no Pato 4. Pode apresentar a solicitar o abastecimento da BR. Abastecimento BR? Afirma. Ok, vou entrar em contato com a gente. Obrigado. No 869, deixa eu me falar o 211. Se eu falar os 23. 211, boa. 322, 869, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 869. Eu acho que está achando que está um ponto ideal de descida. Para o retorno, Olímpico? Afirmo, para depois de trato. Primeiro, principalmente, para o outro leque, e depois a gente aproximar para o trato. Gente, reporta no través norte da torre, Olímpico. Passando, complete a aproximação ILS, Xanatura, Salvador, em 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, bravo, Alfa-Terra. Alternativa 25-45. 2085-2545, parceria 2231, boa tarde. Bravo, Alfatão, continue a aproximação. Reporta quando mais chat chegar. Fixo, bravo, Alfatão. Quente, livre pouso 10-120-7, bravo, Alfatão. Bravo, Alfatão. Nave estacionar na 62 e a. Reiniciar, rebota. Parte ao término, Mike Bravo Romeu. Mike Bravo Romeu, sim. Do chão para o táxi, chão é 6355. Desculpa, chão é 6355, autorizado, chão para o táxi. Eu vou na terra do vento, aguardo fazer a base, Olímpicos. Base, porta final, não é? Alfas aí, o Olímpico. Sim, grato. Bravo, Alfa Tango, solou 29, livre à direita, chave salva, 2-1, decima 1. Bravo, Alfa Tango, grato, livrando à direita, na certa. Será 3-5-5-5-3-0-2-8-9. Seja mais correto, chama para pushback e sonamento. Chama para... Tá aguardando, Luiz. Boa. Boa tarde, prossiga. Livrou na Delta, tudo para o Fate 3. Taxi vê Alfa Kilo, Fate 3, bravo, Alfa Tango. Alfa Kilo, Fate 3. Taxi, é o Senhor 63. Temos. Alveja 1-2-2, são 4 horas e 40 de autonomia, alternando o carinho. 28 a bordo, altímetro no 01, aguarde para o táxi. Aguardando o táxi, Lucena. Salvador, azul 6973, boa tarde, autorização Campinas, informação Sierra. 973, boa tarde, autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 10, Pubá, via Perzulu 16, saída da Eule da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5507, coteja. Perzulu 10, Pubá, via Perzulu 16, rota plana. Da Eule da Motiva com curva direita, controle 1935, transponde 5507, azul 6973. Procedimento correto, chama para pushback sonamento. Obrigado. Aguarde, na escuta do controle, a possibilidade. De operações, só temos parte 3 aqui, aguarde. Na 6355, altímetro no 01, táxi via parte, mantém outra vez o portão meia dúzia. No 01, via parte, através do meia dúzia, vai manter. A Gondosa prossiga via corredor Vera Cruz e em Paripe, ingressa no corredor Interlagos. Alfa Tango, posição 5 Romeu. 5 Romeu, bravo, Alfa. Olímpico 01, tocou RMT aos 32, curva esquerda, terra do vento, reforça através de marcha DPR. Bota da terra, bota através de marcha da curva, Olímpico. Na 6355, fique atento ao Airbus Tatã, ingressando para o portão 3, após o mesmo livrar. Segue via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, sua 95, bom voo. Afirmativo 1895, você pode ir devagarzinho atrás dele? Tá, afirmo. Tá. Sente como em Paripe, se negou pro. Navio 1, autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5541, coteja. Autorizado Vitória no nível 160, terceira subida Coral, decola da 10, curva direita posse, recepta aerovia Golf 677. 5541 no transponder, controle de saída em 119, decimal 35, azul 2591. Protegimento correto, chamar para pushback sonamento. Chamar a puxa sonamento, parte número 3, 2591 da azul. Extra vento norte da torre. Cliente autorizado base, ponto final, 1-0. Vou botar na final 0-20. Faltando 2-2.